saber ouvir a voz do coração, se apegar a qualquer ilusão, deixar o espírito versar. É sentir com os olhos e ver com a pele, continuar a sorrir quando você se fere, matar a sede com a água do mar. E quando eu ver você de novo, eu quero ampliar os meus sentidos, dar vazão aos meus motivos. Quando eu ver você de novo, quero evidenciar tudo o que eu sinto e navegar seu infinito. Saber amar é retirar das pedras a água que se bebe, retirar da mente aquilo que arrepende. É um jogo. É muito mais que o aço em que se foge a espada, muito maior que o espaço entre o tudo e o nada. É o ar, a água, a terra e o fogo. Oh! E quando eu ver você de novo, eu quero ampliar os meus sentidos, dar vazão aos meus motivos. Quando eu ver você de novo, quero evidenciar tudo o que eu sinto e navegar seu infinito. Oh! Cai a chuva e te queima como fogo, cai a noite em plena luz do dia. É como a pílula que te alucina, te faz sentir algo que se imaginar. Cai a chuva e te queima como fogo, cai a noite em plena luz do dia. É como a pílula que te alucina, te faz ouvir algo que se imaginar. Saber amar é deixar o amor falar. Quando eu ver você de novo, eu quero ampliar os meus sentidos, dar vazão aos meus motivos. É. E quando eu ver você de novo, quero evidenciar tudo o que eu sinto e navegar seu infinito. Deixar o amor falar.